dentro do teu coração vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Viva, viva com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. O deus da destruição Bills acordou 39 anos depois para lutar com o deus super guerreiro, o seu inimigo mais forte e poderoso, que ele próprio vira num sonho profético. Entretanto, num planeta Terra mais calmo, Bulma preparava-se para celebrar a sua grande festa de aniversário. Durante este período, Son Goku treinou no planeta do Caíbe simplesmente para se tornar ainda mais forte em combate. A continuação do sonho em busca do Deus Super Guerreiro. Qual é o nome dele? Como é que ele se chamava? Podia ser Deus Hiper Guerreiro. Mas Deus Interguerreiro também não me soa nada mal, pois não, hã? Bom, seja como for, têm todos nomes pomposos. Whis, usa os teus poderes para localizares. Com tantas alternativas, de momento é impossível. Tenta reduzir as possibilidades e depois falamos. Obrigadinho. Ah, este excesso de pensamentos deu-me calma, vontade de comer um doce. Então, vamos comer um doce quando chegarmos. Na verdade, até acho que há alguns doces de edição limitada no frigorífico. Edições limitadas? Eu espero que isso seja verdade. Whis, se não for... Não te preocupes com isso, Bills. Relaxa. Eu tenho andado a pensar numa coisa. Não podemos andar um pouco mais depressa? Nós já estamos a andar mais depressa do que qualquer outro ser no universo. Pronto, está bem. Eu também não sabia disso. O que é que se passa? Eu tenho a impressão de que o Bills acabou de destruir mais um planeta. Eu nunca vi o Mestre Kaioshin tão assustado. Será que o Bills é uma ameaça assim, então? Neste mundo há deuses como nós que criam planetas e vidas. Mas o oposto também existe. Um deus que destrói os planetas e a vida. O nome dele é Bills, o deus da destruição. Sim, eu sei, Mestre Kaioshin. Mas isso quer dizer que há uma boa razão para a destruição. Não, não há. É absolutamente inútil. Ah? O Bills destrói sem qualquer razão. Só há uma coisa que podemos fazer. Não podemos provocá-lo de maneira nenhuma ou a fúria dele torna-se incontrolável. Eu só espero que ninguém tenha a ideia infeliz de desafiar o Bills para um combate ou vamos ter problemazitos. Por acaso está a pensar em alguém em particular? Ah, o Son Goku, é isso? É isso mesmo! Aconteça o que acontecer, aquele maluco das lutas não pode descobrir que o Bills existe, estás a perceber? Mestre Kaioshin, só um deus consegue sentir a energia do Bills. Além disso, Mestre Kaioshin, o Son Goku está lá longe, na Terra. Sinceramente, eu duvido muito que ele encontre o Bills. Ah, eu espero que tenhas razão. Eu peço desculpa por esta interrupção, meus amigos. Hã? Ah? Estou a falar do planeta do Caíbe. E por falar no Son Goku, eu... Ele está aqui a treinar no meu planeta. Mestre, o Son Goku está aí. Então tu também percebeste que o Bills acordou, não é verdade, Kaib? Sim, desta vez acordou muito mais cedo do que eu estava à espera. Tu tens de manter isto em segredo. É claro que sim. Não posso deixar que o Son Goku saiba disto. É muito importante. Desculpa, o que é que eu não posso saber? Kaib, tu estás um bocado maluco, não estás? Deves pensar que tens graça. Respeita-me, está bem? Está tudo bem, Kaib. Então, homem, tu estás coberto de tinta. É natural, assustaste-me e a tinta caiu-me em cima. O que é isto? Esta coisa cheira mal. É um pano nojento, que incrível. Kaib, desculpa-me o pano. É verdade. Tu, por acaso, há bocado, tu não estavas a falar de mim, pois não? Não estava. Esquece. Mas tu pensas que o mundo gira à tua volta? E além disso, não me digas que já te esqueceste que ainda há pouco me trataste mal. Olha para isto. Devo dizer-te que é graças ao nosso sacrifício que a Terra ainda existe. A Terra? Não devias ter trazido essa criatura para aqui. Desculpa, Caio, mas eu não tinha onde o deixar. Estava tudo ocupado. Pois é, eu esqueci-me que tu foste apanhado pela explosão do céu. Sim, a culpa foi toda tua. Será que por acaso não aprendeste nada com isso? Caio, mas eu partei-me de pedir desculpa. Se pedir desculpa fosse suficiente, não precisávamos de deuses. Sempre que o dragão sagrado aparecia, eu mantinha-me a esta de esperança. Mas depois deste tempo todo, tu nunca tentaste ressuscitar-nos. Desculpa, eu esqueci-me. Deixa de ser esquecido. Mas tu não és um deus. Que diferença que pode fazer se tu estás vivo ou morto, Kaib? Que idiota! É claro que faz diferença. Tu imaginas como os outros deuses gozam comigo? E vê lá se começas a pensar em ressuscitar-nos nos próximos episódios. Não te esqueças das audiências do Dragon Ball. Ai, onde é que ele está? Ana, força, era bom para pegar touros numa largada em Vila Franca de Xira. Onde é que fica? Eu acho que consegui desviar a atenção dele do Bills, pelo menos por agora. Outra vez o pano mal cheiroso! Pronto, Bills, já chegamos. Finalmente. Então, já te lembraste daquele super qualquer coisa? Acho que vou perguntar ao Peixe Oráculo. Então isso quer dizer que vais confiar no Peixe Oráculo? Algum problema? Não, faz como entenderes. Peixe Oráculo! Oh, Peixe Oráculo, estás aí? Disseste que dentro de 39 anos um inimigo extraordinário iria aparecer na minha vida. E vai? Hoje algures. Bem, me parecia. Então, e o nome desse tal inimigo poderoso? Como é que ele se chamava mesmo? O nome dele é... Esqueci-me. Esqueceste-te? Tu consegues, Peixe Oráculo, força. Olha isso. O Peixe Oráculo come 3 vezes por dia, certo? Sim, é isso mesmo. Se calhar reduzimos para 2 vezes por dia. Ai, olha que boa ideia! Tudo menos isso, por favor! Então é melhor lembrar-te. Está bem, eu lembro-me. Deixa ver... Ai, já sei, Deus Super Guerreiro! Eu sabia que tinha razão. Um deus super guerreiro. Será que isso quer mesmo dizer que ele é deus? Isto está-se a tornar uma grande seca. Até pode ser, Bills. Mas não há ninguém no mundo que se chame deus super guerreiro. Pelo menos que eu conheça. Talvez um guerreiro saiba alguma coisa sobre isso. Espera lá um instante. Não foi o Freezer que destruiu o planeta deles, o planeta Vegeta? Foste tu que lhe disseste para o fazer quando estavas a dormir. Não me digas que não te lembras. Eu não suportava aqueles tipos. Sobretudo aquele tal Vegeta, ou lá o que é. Então deixa cá ver se eu percebi bem esta coisa. Os guerreiros foram todos destruídos quando o planeta Vegeta desapareceu, é isso? Não. A maioria foi destruída, mas os que estavam noutros planetas conseguiram sobreviver, Bills. O príncipe Vegeta está vivo e de boa saúde. Olha a sorte dele. O meu banho já está pronto. Ah, vais tomar banho a esta hora? Desta vez só consegui dormir 39 anos. Preciso de me refrescar. Como está a temperatura da água? Está maravilhosa. É bom saber isso. Olha lá, diz-me uma coisa. Então onde é que estão esses guerreiros? Parece que os guerreiros sobreviventes estão concentrados, sobretudo no planeta verde, 4032-877. Um planeta conhecido como Terra. Terra... Eu tenho quase a certeza que estive lá uma vez. É aquele planeta onde os dinossauros decidiram resistir-me e eu acabei com a raça deles, não é? Sim, sim, pode ser esse. No entanto, o guerreiro que derrotou o Freezer, o Son Goku... Mas ele destruiu o Freezer? Oh. Ai, Bills, tu tapa-me isso. Então quer dizer que o Freezer foi derrotado por um guerreiro? Sim. Durante o combate, foi derrotado por um guerreiro chamado Son Goku. Ao que parece, esse guerreiro está agora no planeta do Kaibe. Que estranho. O planeta de um deus. Então este é o Son Goku. Olá, como é que ele se chama? É ele. Os guerreiros têm cabelo daquela cor? Parece que os guerreiros aprenderam a transformar-se e a aumentar a sua força várias vezes. Acho que se referem a isso como super guerreiro. Então não são deuses? Infelizmente, não. Super guerreiro. Foi por pouco que ainda não estás lá. Whis, quanto tempo demoramos a chegar ao planeta do Kaibe? Cerca de 26 minutos e 44 segundos, pelos meus cálculos. Mas isso é assim tão longe? Isso dava para ver um episódio inteiro do anime? Ah, mas que seca, mas pronto. Whis, prepara uma daquelas lincheiras maravilhosas. Sim, sim, com certeza. Bolas, estamos presos no trânsito. Demoraste uma eternidade a arranjar-te. Nós devíamos ter saído mais cedo. As mulheres são sempre a mesma coisa. A festa é num paquete de luxo. É claro que eu tinha que me arranjar bem. Claro, claro. É a festa de aniversário da Bulma e ela é a pessoa mais rica do mundo. Olha, eu não quero chegar atrasada e perder a maravilhosa partida de bingo. Aposto que os prémios são incríveis. Por este andar vamos chegar atrasados. Pronto, toca andar. Converter carro em cápsula e... Preocupe. Se era para voar, porque é que viemos de carro? É que eu não estou preparada para isto. Olha, parece que não somos os únicos a fazer batota. Ei, viemos já voar. Oh, olha o Krillin, tudo bem? Como é que é? Krillin. Tenchi, Han e Caos, como é que têm passado? Hã? Olá! Olá, sejam bem-vindos! São Goten, olha só, o navio é enorme. Vamos os dois explorá-lo. Anda, vamos! Sim, bora lá! Bulma, muitos parabéns, são os nossos votos. Muitos parabéns, Bulma! Muitos parabéns, Bulma! Muito obrigada a todos! Boku-tachi-ga ichiban nori desu ka? Henna no ga futari, mou iru wa yo! Uro! 声を切らせないぞ。うひょひょひょ。じいさん、そろそろ変われよ。今が一番いいところなんじゃ。うひょ。うひょひょひょ。もっと鼻血だ。じいさん、黙っちゃれ。あと少しじゃ。これは。おい、うろ。声が切れたぞ。 子供の教育によくねえだ。やめてくれるか。ただのバードウォッチングじゃよ。じいさん鼻血。ああ、mas o que é que tu pensas que estás a fazer? Olha que a festa ainda não começou. Que as pessoas cheguem antes de começares a comer. Eu tenho fome. Ai, ai, ai, ai. Eu peço imensa desculpa, Bulma. Eu falo com ele. Não te preocupes, Bubu. Vamos para ali. Sabes que eu vi comida deliciosa ali à frente, feita especialmente para ti? A sério, Hércules? A sério, há canjo de cabra alentejano e até há espetadas. Estás da madeira. A falar mesmo a sério? Tu eras o único que ainda não tinhas e, até como ficaste bem na foto, decidimos oferecer-te uma pessoalmente. Obrigado pela oferta. Foi a melhor de todas. Tu nas outras estavas de olhos abertos, Santa. A treinar e não vem? E agora o Son Goku também? Desculpa. O que é que se passa, Son Goku? Não me digas que é... Que mal ou não? Hoje é a festa de aniversário da Bulma, Kaiba! Eu esqueci-me completamente! Que idiota! Eu aposto que ela está furiosa. Ela fica bizarra, marada, estranha, quando se zanga. Que alívio! Ele não estava a falar do Bills. Para começar, o Bills nunca viria a um sítio como este. Eu não acredito naqueles guerreiros tarados das lutas. Vamos embora! Está na hora de soltar as amarras! Bills, as lancheirinhas já estão prontas, como pediste. Muito bem. E o que é a paparoca? Os pratos principais são salmão grelhado do planeta Otorion e a especialidade de Nébula 65, frango agridoce picante panado. Repete lá o que disseste? Deixa lá isso. Se calhar ainda comemos pelo caminho, se encontrarmos um lugar com uma vista agradável. Muito bem. Vamos seguir o nosso caminho? Sim. O Bills ainda só acordou há um dia e meio e 8 planetas e meio já desapareceram do universo. O Bills fez mesmo isso em tão pouco tempo, Mestre Kaioshin? É por isso que ele é tão incrível, na verdade. Ele é que foi o responsável por me aprisionar no interior da espada sagrada. Aconteceu tudo muito, muito, muito depressa. Eu acho, mestre, que subestimei o poder do Bills. Tu consegues sentir a energia dele? Consigo. Ele está a deslocar-se a uma velocidade incrível. Não pode ser! O Bills está a ir para o planeta do Caíbe! Isto não pode ser possível! Eu também consigo senti-lo, mas não entendo porque é que ele vai ter com o Son Goku. Isto era aquilo que eu mais temia. A paz é mesmo uma coisa breve e passageira. Kaioshin, há alguma coisa que possamos fazer para manter o Bills afastado do Son Goku? Tudo o que fizermos para resistir é inútil. O comportamento do Bills é como a própria natureza. Não há nada que possamos fazer a não ser esperar que a tempestade passe. Desta vez pode não ser apenas um planeta. Todo o universo pode deixar de existir se o Bills quiser. Hã? Todo o universo? Eu juro que vou encontrar esse Deus super guerreiro. Sou eu, o Son Goku. Ah, então já começou. Bom, por mim tudo bem, desde que se divirtam. E mais, o Caíbe estava tão assustado que o Bills deve ser um tipo mesmo forte. Não consigo deixar de ficar entusiasmado com isto tudo, porque afinal é isto que vai dar mais episódios. No próximo episódio de Dragon Ball Super, as bolas de cristal, o grande golpe do grupo do Pilaf. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.